De novo, Jess. Todo mundo. Segundo domingo seguido que vai nessa. Agora ficou até não, não tá... Então não tava mudo na primeira vez, não, poxa. Mas vamos lá, vamos de novo. Salve, coelhada! Decadentes número 252. Para falar da nossa classificação maravilhosa na Copa do Brasil, 2 milhões e 600 na conta, TED feito, tudo resolvido, e do jogo, né? Daquele jogo de sexta-feira, né? Chapecoense e amigos de Léo Passos, né? Que afinal de contas, Coelhão é Léo Passos mais 10. Então vamos falar desse jogo aí. Um empate que foi até bom, né? Mas vamos conversar mais sobre isso. Estão aqui comigo os culpados de sempre: Lucas Deleucas, Felipe Deleucas, Thales Maciel, na Copa do Brasil, e o Alisson Fernandes, o nosso cantor do hino do Decadentes, que toca no começo do programa. O Alisson, dê sua boa noite. Ah, boa noite, cambado. Oh, semaninha boa, né, bicho? Começamos aí classificando bem contra a Ponte Preta. Não basta classificar, não. Tem que classificar jogando bem, porra. Tava faltando isso. Tava faltando a América ganhar um joguinho com um pouco mais de folga aí, um pouco mais de gordura, já que o Thales vai fazer o resumo daqui a pouco. E veio essa vitória boa. E depois um empatezinho aí contra a Chapecoense, que também foi um bom resultado, cara. A Chapecoense parece que não tinha tomado nenhum gol até agora lá na Arena Condá. Então, não foi ruim, não. A gente jogou bem. Tem que ter essa preocupação aí com a questão física do time, né? O Rodolfo, infelizmente, ali machucou. Não sei se vocês têm notícia aí de como que tá o Rodolfo, qual que é a recuperação dele, que a gente conta demais com ele para seguir forte aí na Copa do Brasil e também na Série B. E daqui a pouco tem Boston Celtics metendo ferro no Miami Heat para levar pro jogo Celtics, pro jogo 7, então fiquem ligados. Ô, Jara, só boa noite que ele ia dar? Nós demos um boi para ele poder falar até de basquete, sentiu aí, né? Mesmo assim, porque o Boston Celtics é verde. O que é Boston Celtics? Boston Celtics. Meu time tá na Copa do Brasil. Muito mineiro na Copa do Brasil. Vou querer saber de Boston Celtics. Tô cagando Boston Celtics. Felipe, dê sua boa noite. Boa noite, pessoal. Falar da semana que teve essa... Foi positiva no âmbito esportivo, mas gerou umas preocupações aí para as rodadas que vão vir, né? A próxima semana talvez não seja tão feliz como essa terminou, né? Mas vamos lá. Pelo menos a gente tá quebrando recordes na Copa do Brasil, né? Chegamos... O mais longe que já chegamos por méritos no campo, né? E não exatamente só pela classificação antecipada, né? Igual foi quando a gente começou nas oitavas. Agora a gente chegou até lá ganhando tudo, né? Porque não nos é familiar, né? Gente, o que o Thales está fazendo isso com a caneta? O que está acontecendo? Escrevendo o resumo. Ai, meu Deus. Lucas, Deleucas, mande o seu boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos no meio dessa maratona de jogos, né? Que a gente já vinha... falando nos últimos programas, né, jogo de 3 em 3 dias praticamente, e eu acho que por enquanto a América vem fazendo um papel até dentro do esperado, né, vamos colocar assim, em termos de aproveitamento, em termos de estresse físico. Então, vamos falar de como é que foram esses dois jogos aí. É isso aí, e para dar seu boa noite, um boa noite com mais gordura que chão de churrascaria, mais gordura, mais pneu do que faz para dar Pirelli. Thales Maciel, dê seu boa noite e já encaixa com o resumo. Ainda bem que eu nasci em 1978, essas viadades, bullies, daí não pega em mim não, sabe? Boa noite. Eu sou gordo mesmo, eu como pra cacete, foda-se. Então, cara, nós vamos falar aí sobre isso agora, que é até pro Alisson sintonizar-se melhor. A gente agora tá fazendo um programa semanal, abrangendo os jogos da semana. Essa semana a gente teve Copa do Brasil durante a semana, e no final de semana, Campeonato Brasileiro da Série B. Quanto à Ponte Preta, a gente já começou legal, que a gente fez, a torcida do América se juntou, fez a Rua de Fogo lá, ficou muito bacana, muito legal, amedrontou a Ponte Preta, é muito difícil, e o jogo assim, no primeiro jogo a gente empatou de forma heróica pela quantidade de desfalques que a gente tinha, e a gente foi pro segundo jogo, não tem mais aquela vantagem de gol fora, então... Quem vencesse levava empate, qualquer resultado, era pênalti. O América começou de uma forma muito boa, logo de cara, sei lá, com menos de um minuto, talvez acho que até com menos de 30 segundos, a bola sobrou para o Alê, e ele podia ter parado, podia ter pensado, ele chutou e chutou muito alto, e a gente sempre espera do Alê aquele passe de qualidade, aquele toque de qualidade, né, aquele tapa de qualidade na bola, que foi o que ele fez logo em seguida. O América continuou para cima, a Ponte Preta parece que não estava esperando essa postura do América. O América foi para cima deles. Numa jogadaça do lado direito, do que para mim, já adianta meu voto de bala, foi o melhor jogador, o Diego Ferreira. Acho que foi a primeira partida boa que ele fez com a camisa do América, até por isso há de ser valorizado. Uma jogadaça pelo lado direito, a bola sobrou para o Ale, que aí sim deu um tapa de muita qualidade, 1-0 para a gente. Por incrível que pareça, a gente continuou para cima, uma postura muito boa, que eu quero até falar sobre isso, que ontem o Lisca deu uma entrevista num programa da Fox, e ele falou muito sobre isso. Quem teve oportunidade de ver, viu alguns conceitos que o Lisca tem. E o América continuou para cima, aquilo tudo, e a lei do ex, que hoje no futebol brasileiro falar em lei do ex é meio complicado, porque todo mundo jogou em outro lugar, né? Não tem jeito. Felipe Azevedo, que gosta de fazer gol na Ponte Preta, foi lá e fez 2-0, desculpa. O jogo foi caminhando, pênalti pra gente. Aquela aflição, apesar de estar 2-0, né? Mas a gente conhece, está lá no manualzinho do América, que não existe jogo fácil para o América. Pênalti para o América, para nossa sorte, o Rodolfo pegou a bola para bater e mostrou como é que se bate um pênalti. Sem defesa, sem problema nenhum. E isso tudo falando assim, num goleiro muito badalado, um goleiro que já foi convocado, é o capitão do time e tudo. Então, assim, muito fácil o jogo. No finalzinho do jogo, já no apagar das luzes, Lucas Luan entrou, menino ainda, vai ter oscilação, aquilo que a gente, quem joga a bola sabe, se você entrar de primeira, a chance de você, se um cara for um pouquinho mais habilidoso, a chance de você tomar o drible é muito, muito fácil. Foi o que aconteceu, o Apodi fez uma jogada muito boa, bateu, não sei se o Cavicchioli não estava esperando, ou se já estava disperso no jogo, que não foi tão exigido assim, acabou que ele, foi uma falha, que para mim foi perua, alguns acham que não foi peru, mas para mim foi peru, a bola foi em cima dele, falhou na hora que podia falhar. 3-1, classificação com méritos. Agora o sorteio do nosso adversário, agora a regra mudou da Copa do Brasil, então não é mais aquilo pote A contra pote B, é um pote único, e a gente pode tanto pegar tanto um Juventude como pode pegar um Flamengo. Eu particularmente, depois dessa exibição do América contra a Ponte Preta, do que a gente vem jogando na Copa do Brasil, eu até espero um time grande, para acabar de vez com esses nossos paradigmas que a gente tem, que nos incomodam tanto, sabe? Virou-se a chave, a gente foi para Chapecó, nesse calendário maluco, e óbvio, muito em vista do que está acontecendo aí no mundo, então tudo se acavalou. A gente foi para Chapecó, sem tempo para descansar, aquele trem todo, pegamos a Chapecoense, que está muito bem no campeonato, e fomos para o jogo, assim, eu particularmente não esperava outra postura do América, senão o que aconteceu. Foi um jogo que o América não deixou a Chapecoense jogar. O João Ricardo, para mim, fez umas duas ou três defesas muito difíceis. Uma foi uma defesaça dele, aqui é viado, e acabou que, assim, trouxemos de lá um ponto, que não está de todo ruim, porque a Chapecoense está lá em cima, então acabou que a gente tirou pontos deles, vamos dizer assim, somamos um ponto, e agora, segunda-feira, amanhã já, né, pra você ver como é que o calendário tá maluco, na segunda-feira já temos o time do Ibrahimovic aí. Foi isso. Semana boa pra gente, pelo menos pra mim foi uma semana muito boa, muito boa. Vou falar com vocês que pra mim também foi excelente, né? Eu acho que só a Copa do Brasil já foi emoção pra semana inteira, né? O Thales lembrou aí, a Rua de Fogo, a gente inclusive transmitiu no Facebook do Decadentes, a Rua de Fogo, foi muito bacana, foi muito emocionante. E ao mesmo tempo foi muito triste, porque a gente ali do lado do Independência, o Independência todo iluminado, assim, dá uma certa melancolia, uma vontade de voltar ao futebol para a gente se encontrar lá, mas foi bacana demais, né? Fica uma menção aí, que eu achei muito, muito chato, é que o próprio ônibus do América passou voado, assim, o ônibus da Ponte levou mais tempo para entrar na Independência do que o ônibus do América. Não sobre sei isso, porque... eu queria falar uma coisa aqui, que eu sei que você não vai abordar, porque é um tema polêmico, mas eu queria dar um furo de reportagem aqui. A Ponte Preta fez aquele tweet, né, falando sobre supostamente terem agredido o ônibus lá, e a gente, inclusive, estava transmitindo, o Jairo tirou a transmissão, por quê? Porque, na verdade, o Jairo tropeçou e caiu em cima do ônibus da Ponte Preta, e apesar de ter feito a cirurgia de redução de estômago, ele ainda é um menino grande, né? Sim. Deu uma amassada no ônibus, deu uma balançada. Isso foi a língua. O ônibus da Ponte Preta passou numa lombada que foi sua língua. Alguns atletas ali chegaram a desestabilizar, quase caíram do ônibus assim e passou batido. Então, não, ninguém se machucou, mas é uma pancada, cara. Foi realmente assim. Além de polícia, eu cobro, inclusive, o corpo de bombeiros que deveria estar ali para evitar esse tipo de acidente. Mas tudo bem, segue o jogo. Tá certo. Mas aí foi bem bacana, eu acho que realmente O clima foi bem legal, né? E tanto é que agora nossos... Como é que chamaram aí nos programas? Nossos co-irmãos... Ô, gente, co-irmão é de... Co-irmão é meu pau. Nossos co-irmãos da duplinha, como foi chamado aqui no Decadente certa vez, estão querendo fazer a mesma coisa, mas nós fizemos primeiro, como sempre, né? Então, foi bem bacana, e eu acho que a classificação na Copa do Brasil, cara, mostra que a gente tá com um time legal, tá com um time que para mim tá funcionando. Falta para mim hoje, o que a gente vai discutir muito no programa aí, o reserva do Rodolfo, porque quando o Rodolfo não joga, um Deus nos acuda, né? Então, mas acho que no geral o time tá bem, a gente tá com uma defesa boa, muito boa, de nível Série A. Defesa, quando eu falo defesa, são os dois zagueiros, tá, gente? Lateral é outra conversa. E tá, o time tá funcionando. Parece que o Lisca tá fazendo esse time funcionar. Vocês estão vendo assim também? Eu acho que sim. Não só a falta de um reserva pro Rodolfo, mas eu ainda me preocupo um pouco com relação a uma coisa que a gente vem conversando aqui, né? Que é sobre criação de jogadas mesmo, né? Um time criativo, que aconteçam situações onde o atacante fica cara a cara com o goleiro. Eu acho que a gente ainda é um time pouco criativo. A gente fica muito com a bola, a gente tem até uma posse de bola razoável, a gente consegue levar lá para frente, só que aí fica aquele rodando de um lado para o outro, cai no pé de alguém e rola um cruzamento, alguma coisa assim. Tá um pouco difícil de acontecer aquelas jogadas infiltradas, né, que gera mais perigo nesse sentido. Mas o time tá muito organizado, né? Tanto que o time devia estar cansado, pô. Foram jogos encavalados, um em cima do outro, jogando contra a Chape fora. E mesmo assim, foi um jogo... eu acho que a gente foi até um pouquinho inferior, acho que foi isso, no geral, mas foi um jogo parelho. Foi um jogo que qualquer um poderia ter saído com 1-0 ali, tranquilo. Então acho que é mérito muito do Lisca e comissão técnica de ter feito um time muito organizado. Inclusive, acho que todo americano deve passar por isso, né? Quando tá rolando o jogo da América, algum torcedor da duplinha, seja de qual lado for, costuma fazer uns comentários assim. E é meio que unânime. Pô, o time tá organizado, pô, o Lisca tá fazendo um bom trabalho. Assim, quando você vê que tem uma estrutura no time, assim. Mas a saída do Rodolfo, por exemplo, preocupa, né? A gente ter que contar com o Sávio preocupa, a titularidade do Léo Passos preocupa. Mas de uma maneira geral, você vê que o time tá muito bem organizado. E o Rodolfo vai ficar quanto tempo fora? Tem notícia? Nem cravaram que ele tá fora ainda, falaram que ele é dúvida no próximo jogo. Ah, então é bom sinal, hein? Ele e Felipe Azevedo são dúvida. Até agora não deram... quer dizer, eles viajaram pra Alagoas, né? Se fosse algo complicado demais, provavelmente nem viajaria, né? Oh, e que volta boa desse rapaz aí, gente. Vocês acabaram de falar aí, esqueci o nome. Felipe Azevedo. Eu tinha muita expectativa no retorno dele. A gente passou um bom tempo aí com atacantes que não são bons definidores e também não preparam muitas jogadas. O próprio Mateuzinho é um deles, né? Que acabou se transferindo. Então, eu gosto de atacante que participa de jogada de gol. Eu sempre sinto muita falta disso. E eu tava com muita expectativa do Felipe voltar, porque ele é um cara que traz isso pro time. Ele pode não ter um futebol espetacular, mas ele tá sempre ali rondando o gol. Ele é aquele cara que visa o gol. Ele tá sempre dando um passe, ele tá sempre finalizando, ele tá sempre buscando a jogada mais vertical. Então, foi muito boa a volta dele. Muito boa mesmo. É uma pena que fisicamente ele não consegue se manter por muito tempo, mas é muito bom ter esse retorno dele. E ao contrário, aproveitando para falar sobre um outro jogador que eu também gosto muito, mas que voltou mal demais, que é o Berola, né? Berola, desde que retornou, a impressão que está dando é que realmente a partir de agora é aposentadoria mesmo, porque teve aí algumas lesões importantes, já é um cara que sofreu com a parte física a carreira inteira, e dessa vez parece que vai ficar difícil para ele recuperar aquela condição que ele tinha antes, aquele fogo que ele botava no jogo. Ele tem entrado com o Lisca mais por esse histórico dele, porque ele não está entregando praticamente nada. E além do que, ele tem um problema que para mim é grave, que é um jogador reclamão demais. É um jogador que, se jogasse na pelada do Thales, o Thales já teria saído no tapa dele, porque deve ser um porre jogar com o Berola. Aí depende. Depende. Se ele for bom de resenha, a gente aceita. Até porque lá tem um que é nesse estilo também e na tranquilo. Mas a questão que eu achei bacana é que a gente não sentiu falta do Mateuzinho, né? nesses jogos. Nenhuma, nenhuma. Então, assim, acho que o time até produziu um pouco melhor do que vinha produzindo com ele jogando, né? Isso mostra realmente que acho que era a hora dele sair mesmo, e acho que até conseguiu uma graninha boa nesse sentido, né? É, até porque ele não tá muito preocupado, né? Os stories dele que tá postando ultimamente não mostram que se jogar. Cara, era exatamente isso que eu ia perguntar. Ele foi negociado, ele tem data pra ir ou ele vai ficar aqui de férias? Não sei de qual foi esse negócio. O campeonato israelense tá rolando, isso eu posso falar que tá. Mas, tá rolando? Bicho, tá. O cara tá assim numa vida aqui, não sei onde ele mora, mas assim, tá demais. O israelensezão tá pegando fogo. É. Thales, enquanto nosso comentarista de Instagram. Comentarista de story. Mas uma coisa que eu acho que preocupou. Só um minutinho, Felipe, só um minutinho, só um minutinho. O seu cara redonda? Quem começou o assunto foi o Felipe, eu só continuei. Mas ele levantou a bola pra você cortar. Pô, mas eu sou um bom finalizador, filho. Você é o nosso comentarista de Instagram. Padrão. Aqui, agora eu tô impressionado. Deixa eu ler uns comentários aqui. O Adolfo tá falando aqui, boa noite. Ó, boa noite. Thales está fazendo resumo igual o Alisson. Seriedade total ou é impressão minha? O Adolfo... A voz do público é a voz de Deus. Adolfo, você ouviu que ele usou a palavra paradigma? Eu tenho certeza que ele não sabe nem o que é isso. Mas ele achou a palavra bonita e usou. Entendeu? Ele ouviu o PVC falando, anotou, falou, vou soltar isso aí no decadente. É, a gente deve ter isso também. A gente tem para-choque, a gente tem parabéns, não, paradinho deve ter também. Então, deixa só aproveitar. Ontem o Lisca deu uma entrevista pro Benja e ele falou muito sobre isso, sobre a questão, ele como técnico tem que assistir muitos jogos de futebol. Eu como o melhor comentarista aqui dessa bancada tenho que assistir outros comentaristas, né? Paradigma era a palavra da semana no dicionário Períbia, então o Thales é acompanhado. Eu vim aqui, eu sou paraguaio e vim quebrar paradigmas. Para o quê? Paraguaio. Você estava fazendo falta aqui, porque eu sou o único que ri dessas piadas sem graça, Jair. Você viu que eu e os Leucas, nenhum riu. Você está rindo. É por isso que nós temos que convidar mais o Alisson, porque ele ri das minhas piadas. É isso que é bacana. Eu ri no seu humor refinado, né, Jair? É, os caras me entendem, né, velho? Sendo muito sincero, Jair, nós estamos querendo trazer de volta, né? É, fato. Fato. E ele cagou com o nosso comentário. Adolfo tá aí, ó. Que jogão na Copa do Brasil. Zé Alves Aguiar, nosso parceiro aqui, ó. Tá aí falando, boa noite, Decadentes. O Sérgio Luiz Raso, boa noite, Decadentes também, dando aqui a moral. O Adolfo falando que o empate com a Chape estava na conta. É, podemos conversar um pouquinho sobre isso. Nosso amigo Geraldo de Arcos aí, ó, tá aí perguntando mais uma vez, ó, Planeta América, Clube Empresa. O Lisca falou na entrevista sobre o Clube Empresa, mas até onde eu sei tá tudo igual, né? Vocês sabem de alguma notícia? Bom, é quem essa semana aí, né? Quem sabe eles vão falar alguma coisa mesmo, que seja em off lá. Mas não tô sabendo nada, não. É, mas quem assistiu a entrevista do Lisca ontem e não conhece como é que tá a situação... Ficou com aquela certeza que o América praticamente já é um clube empresa. É. Mas então, mas isso é uma. Isso, nas reuniões de conselho, para mim já ficou bem. Bom, como é que eu vou explicar? Que é um caminho meio irreversível, assim. Eu não consigo ver uma mudança de direção na América em relação a isso, não. Eu acho mas não que é bom ficar soltando isso aí, não, né, Jato? Com relação ao clube empresa, eu não vejo tanto problema. Porque o clube empresa, ele a questão é abrir sobre questão de investidor, né? Falar que está vindo investidor, não, de onde. Não, falou nada. Então, falou que o trem lá, não sei falar o nome da parada lá, já aprovou a América e agora está buscando investidor. É, porque a questão do Ernest Young tem um trem assim. Ernest Young. A questão do clube empresa, eu não vejo tanto problema. Eu achei que era um shampoo. É tempo de organização do time, então é tranquilo. É, eu ri piada de shampoo. Isso é coisa de Ney que é fã do Cristiano Ronaldo, que fica vendo propaganda de anticaspa. Por isso que ele lembra de Head and Shoulders. E do Neymar. Pai tá on. Ai, dureza. Ô, Jair, sobre o comentário do Adolfo, né, falando que o empate estava na conta, eu até concordo, assim, que... É, entre aspas, né? A regra seria você ganhar em casa e tentar buscar ponto fora, né? O que me preocupa é que o América já deixou alguns pontos em casa que a gente tem que recuperar em outros jogos. Então, por exemplo, por mais que a gente entende, diante de toda a circunstância, né, a gente não ter conseguido uma vitória contra o Figueirense, mas é um jogo que, em tese, quando você faz uma organização, é um jogo que os três pontos em casa contra o Figueirense também estavam na conta, né? Então, acho que, por exemplo, o jogo contra o CRB agora, pô, o time saiu jogando sexta-feira em Chapecó para jogar segunda-feira em Alagoas, um espaço curto, uma distância longa, sem tempo de descanso. Se o time não ganhar, é compreensível, né? Só que em algum momento o América vai ter que recuperar esses pontos para brigar mais. Assim, a gente já está brigando pelo acesso, né? Parece ser uma coisa mais garantida, assim. É. O que me incomodou. O próximo jogo depois de segunda é sexta, né? É. Depois acho de sexta. Sábado. Contra o Guarani. Tem um descanso. Mas o que me incomodou no jogo contra a Chape foi que o Rodolfo saiu e entrou o Guilherme. Guilherme não é camisa 9. A gente perdeu ali qualquer referência de ataque. Tanto é que nosso ataque praticamente morreu. Até entendo. Faria mais sentido o Vitão, que não viajou, né? Ou o Toscano. Até o Toscano. O Guilherme não. O Guilherme, coitado, nem pegou na bola direito. Acho que foi você que falou num dos grupos do WhatsApp que a entrada dele é boa pra ele pegar ritmo. Mas você não pode pegar ritmo contra a Chapecoense, né? Tem que pegar ritmo contra um Sampaio Correia, contra um time lá de baixo. Isso é minha opinião. O que eu acho que... O empate em si, eu acho que não foi nem ruim. Você espera... Assim, colocar assim o jogo, a tabela antes, assim, até sem tirar a distância dos jogos. Falar, olha, um empate com a Chape lá em Chapecó. Você fecha com o resultado, não é um resultado ruim. Não perdeu lá, ganhou, tipo assim, você não deixa um time que vai concorrer ali fazer ponto em cima de você. Então, tá beleza, essa parte foi tranquila. Até a parte, mas a gente precisa tirar ponto que a gente perdeu em casa. Beleza, mas aí você tira contra o Oeste fora, você tira contra uns times menores, assim, você consegue reequilibrar. O que eu acho que é problemático foram essas coisas, vamos supor, esses detalhes, por exemplo, Rodolfo claramente estourou, muito porque não foi poupado jogo nenhum, o jogo fez a sequência inteira, né? E aí cobrou, e depois na reserva, levou o Berola, que não tá jogando nada, o Guilherme, que não acabou de voltar para um jogo desse, não era exatamente o ideal para você conseguir colocar e fazer alguma coisa, e o Vitão, que é o cara que poderia fazer a centroavante ali, não foi, ou não tinha outra opção também para fazer ali, então algumas escolhas, assim, foram um pouco erradas. E isso, no longo prazo, pode ser mais prejudicial, né? Tomara que a coisa do Rodolfo não seja tão séria, mas numa dessas você tem estoura a musculatura ali, você fica de um mês parado sem ele, um mês sem ele é jogo pra cacete, né? Isso aí pra já avacalhar Copa do Brasil, coisa? Por mais que preocupa pro jogo contra o CRB, eu acho que, de qualquer forma, seria bom ele não jogar contra o CRB, se ele já... Você já veio de uma... Eu ia falar uma isso. Lesão, né? É melhor segurar ele, volta pra BH, descansa. Porque se for contar com um cara e poder machucar com 20 minutos e ficar 2 meses parado, melhor perder por um jogo só, né? Eu não entendo a cabeça do Lisca, mas ele não levou o Vitão para Chapecó e pediu o Vitão para jogar contra o CRB. Talvez Vitão, esse cara tem nome de craque. Bem provável que... Bem provável. Você já viu algum jogador Jairo? Lá vai o Jairo no ataque. Cara, tinha o Jairo no Criciúma quando eu colecionava figurinha e era moleque. Eu achava mó legal que tinha um jogador com o meu nome. Por isso que não tem jogador, já nasce velho, Jairo. Mas tem o Jairo Bauer, que é sexólogo, né? Os Jairos, eles se interessam por outras coisas, né? Em vez de ficar rolando uma bola para lá pro outro, né? Taradão. Eu contei o vídeo de ser family friendly. Tá certo. Então, assim, já mas o aqui... O Thales, ele jogou de meia na base e ele tá de lateral, né, no elenco. Mas o próprio Lisca falou que talvez foi bem elogiado aí, talvez aproveite ele no meio. Mas eu não entendi esse comentário, qual que será a ideia dele? Será descansar um Juninho, descansar um... Quem? Tem alguém de fora, não, né? O Felipe Azevedo, né? O Azevedo. É possível que ele vai entrar. O Azevedo em tese passa a ponta, né? Vamos colocar assim. Mas não vai entrar com o Thales, não. O Thales está viajando para compor o banco, para entrar outro jogador. Não é o perfil do Lisca pegar um Thales e botar ele do nada, assim, não. Eu acho que não. Eu acho que está indo para compor, para pegar algum dos reservas e passar para titular e ter um reserva com o Thales. Pois agora... mas quem? Berola não dá para jogar 90 minutos. Se o Felipe Azevedo não jogar, então nós vamos entrar com o Guilherme. Pois eu acho então que ele pode entrar com o Vitão e trazer o Guilherme mais pra ponta, né? Fazer alguma coisa assim. Eu também não sei se tô gostando do Guilherme centroavante. Agora, eu acho que a ideia do Lisca pro Guilherme no nosso elenco é mais como centroavante mesmo. Todas as oportunidades que ele teve até agora, que foram poucas, foram com ele ali ocupando a posição de centroavante. Então, não sei se é pela... Então o América nunca mais vai fazer um gol de cabeça na vida dele. Ah, mas com o Rodolfo também... já é baixinho, né, velho? A gente não tem muito esse perfil de atacante. O centroavante alto que a gente tem é o Léo Passos, e que joga Jesus na ponta. E assim, faz aquilo ali que a gente vê todo jogo. Ô, Alisson, eu vou te pedir licença aí, porque a gente resolveu que agora a gente não chama mais ele de Leopardo, agora é LP7. LP7 pra você. Mas, é craque, filho. O MT-10 foi pra Jerusalém, agora nós ficamos com o LP7. Pra ver se vende também, pra fora? É só se pra Bagdá. Que o Mateuzinho mandou uma... Os caras veem que tá fora da guerra. Depois, né? Mas tem um cara que poderia ser o, entre aspas, ali, talvez um substituto do Azevedo, que inclusive meteu gol no Flamengo sub-20 hoje, que era aquele tal de Cauê, né? Que ele entrou pouco, mas era um menino veloz. Eu acho até que era melhor dar uma chance para um cara desse, tipo o Berola, por exemplo. O Carlos Alberto também fez gol hoje contra o Flamengo sub-20, que eram jogadores que estavam... Mas o Flamengo sub-20, né? Não estava jogando com o Palmeiras, não? Ah, bom, tinha um time sub-20 jogando contra o América hoje, né? Não sei se os caras jogaram os dois jogos. Mas assim, são jogadores que estavam integrados, né, no nosso time profissional, que a gente voltou para o sub-20, provavelmente para dar rodagem para os caras, eu entendo isso. Mas assim, entre dar chance numa situação dessas, igual Berola, pelo que ele tem jogando, e dar para um Cauê, eu preferi muito mais o Cauê, que tem chance de fazer alguma coisa. O Berola já não está jogando nada nos jogos que vem entrando, né? Ontem na entrevista do Lisca, vou falar mais uma vez da entrevista do Lisca, ele deixou muito claro algumas coisas que particularmente uma me incomodou. Ele falou a questão de tirar o melhor do jogador, mais ou menos assim, tirar o melhor do jogador quase que na insistência. E mais ou menos eu vejo isso com uns Léo Passo da vida, uns Berola. Você tem opções melhores e você insiste no cara achando que você vai tirar alguma coisa boa dele, sei lá. A questão é quando o melhor do jogador não é o suficiente, né? Que é o caso do Léo Passos, do Berola aparentando ser assim. Embora a questão... O Berola é aquela questão. Ele parece realmente que tá... Que ele não tá confiante. Que ele não tá com a confiança de antes, né? Ele não parte mais pra cima ele partir. Assim, ele tá bem mais medroso nesse sentido. Então, isso eu acho que tá, né? Então, talvez o Berola deve acreditar que realmente, se ele voltar a ser o jogador que ele foi ano passado antes de machucar... Ele, para entrar no segundo tempo ali, resolvia. Ele, porque ele entrava e realmente ele conseguia incendiar o jogo. Você precisa de um resultado, você precisa de um cara para buscar o contra-ataque ali. Pô, ele entrava e fazia isso bem. E tipo assim, você colocava ele ali em cima do lateral amarelado, uma coisinha, ele ia render. É a questão de que ele não tá com essa confiança. Seja porque a lesão de ligamento cruzado, ela, o jogador demora um pouco a ter mais confiança, fazer alguns movimentos, né? Ele talvez não esteja ainda preparado, ou ele só não pegou mesmo de forma. Mas isso tem que trabalhar, dar essa confiança, só que talvez seja uma questão de trabalhar muito no treino antes de resolver dar uma chance pro cara nos jogos, né? E agora, tem outros casos aí, acho que a insistência já é um pouco demais, né? Então, aí seria, eu acho, o caso do Léo Passo entrar assim. Ainda que ele tenha realmente melhorado, ele não está tão ruim quanto antes, ainda assim, não acho que ele se justifique, né? Mas... E a volta do Ademir, gente? O que vocês acharam? Eu acho que está na conta ainda. Ficou muito tempo parado. Esse é o segundo jogo, né, dele, na verdade. Né? Sim, ele entrou um pegar ritmo, jogar segunda-feira, hein? Mas dentro ideia que o Thales falou, de a insistência fazer o cara evoluir, é muito mais fácil entender que uma insistência de jogos aí pegando ritmo pode fazer o Ademir voltar ao que era, do que uma insistência com o Léo Passos que nunca se justifica. Então acho que o Ademir é questão de tempo até que ele volte a ter a confiança que ele estava no Mineiro. Acho que vai ser bem útil para a gente em algum momento aí. E outra que é um cara que tem características um pouco parecidas com o que a gente tinha no Mateuzinho, que é jogador mais rápido na tomada de decisão, um cara que consegue ter mudança de direção rápida. Isso pode ser útil para a gente, apesar de ter, para mim, falhas também parecidas com as do Mateuzinho, uma finalização que não é confiável, às vezes um chutinho que nem força tem, mas... a gente tem que pensar que a gente tem uma sequência de jogos pela frente aí terrível, muito desgastante. Então qualquer jogador de razoável para bom pode ser útil em algum momento. O Ademir é aquele jogador que quebra uma linha, entendeu? Aquela linha, ele quebra aquela linha. Siga aí, Jair. Meu Deus, olha só. O que está acontecendo com o Thales, cara? Meu Deus. O Ademir é aquele... É um jogador também que é do drible, né? Era o que o Mateuzinho podia fazer e ele preferiu ir para outro caminho, né? Ele é aquele jogador que realmente ele vai conseguir driblar e aí você sempre cria uma superioridade, você vai criar uma superioridade numérica, né? Quando você tira o seu adversário através do drible, né? A questão é que vamos ver como é que ele vai voltar. Ele também ficou um tempo parado, por sorte foi menos tempo. Também outra, vamos falar, por sorte, o problema dele foi uma lesão que era muscular, então ele ficou, não é exatamente algo que delimita movimentos, vai ficar com insegurança igual foi a do Berola, né, que foi de ligamento, mas também vai precisar voltar, pegar ritmo, né, e vamos tomar que o pegue rápido, né, e volte à fase que ele tava no Mineiro, né. Agora, tem sobre o jogo de amanhã, tem uns negócios que isso acontece com a América, cara, é um trem, a gente já tá aí no meio do futebol, isso os comentaristas gostam de falar também. É uns negócios muito, muito, muito do caralho, cara. Porque assim, o tal do Ibrahimovic deles lá, é o cara que mais faz gol no time deles. Acho que é o único cara que faz gol. O cara foi vendido. Mas ele vai jogar a última partida contra o América. É trem que só acontece com o América, cara. Do caralho. Pois é, cara. Eu tava lendo notícia, tava na alegria. Não é, bicho. É do caralho. E no final, ele vai fazer despedida. Que merda. Mas você foi negociado pra onde? A Arábia, né? Então pode ter certeza que, tipo assim, se ele machuca, esse negócio mela. Ele vai ganhar muito mais dinheiro lá. Eu acho que é uma boa pra gente, que ele vai jogar meio com... No querendo é dividir. Puxado. É, porque se ele machuca, ele perde a chance de ganhar dinheiro. Então essa aí acho que não vai dar ruim, não. É claro que se deixar ele livre, ele vai marcar gol, né? Mas, tipo assim, é só colocar um zagueirão ali querendo dar uma chapuletada nele ali que a gente tá mais tranquilo. Faz sentido, faz sentido. Deixa eu ler os comentários aqui. Zé Elza Guiar tá perguntando se a gente tá acompanhando o rolo do Flamengo, CBF, Justiça. Será que vão colocar eles na Série D como puniram o América 2 anos? Sem chance. Flamengo, sem chance. Mas fala que ele tá a pergunta é pertinente e faz todo sentido. Ela só não vai se concretizar. Mas que faz todo com sentido, certeza. Faz. Se a gente sofreu o que a gente sofreu, a justiça tá aí para isso, né? Mas a chance é zero. É mais fácil eles punir a gente. Tirar o decadente do ar, porque nós estamos comentando isso aí. Verdade. O Zé Alves também tá falando aqui, esperando quinta-feira o sorteio, sorteio quinta-feira 10 horas pra gente saber quem que nós vamos pegar aí, né? Nós vamos voltar nisso. O Geraldo tá lembrando aqui da entrevista com o Lisca, que ele achou que o Benja diminuiu o América, falando que ele espera o Lisca treinando os 12 maiores e tal. Então, Geraldo, a gente podia falar nisso bem rapidinho. Até a gente convidou durante essa semana o Saci para participar aqui, que foi uma das pessoas que ficou bem chateada com a entrevista do Alê na Itatiaia. Cara, se a gente for levar o pé da letra esses negócios, a gente não pode deixar nossos jogadores, nossos treinadores ir pra mídia, não, cara. Senão vai ser. Eles sempre vão falar isso. Infelizmente é assim que tá acontecendo. É assim que acontece, né? O cara tá aqui sonhando lá na frente. Ele não tá aqui querendo fazer uma carreira na América. Uma coisa que eu não pode falar. É que nessa questão aí, eu acho que o que pega, eu acho que o que dá pra criticar um pouco mais, é que você teve aquela treta com o pessoal lá da seita, que eles falaram que não deixaram os jogadores gravar vídeo, que estão controlando e tal, na questão da quando eles comemoraram o aniversário. Aí você pega lá, assim, é aquela que fica naquela, não, mas, pô, o marketing tinha que deixar os caras participarem. Eu até entendo que o marketing, que eles podem querer controlar um pouco a imagem para evitar de jogador falar besteira e coisa assim. Só que aí você pega, eles liberam para uma entrevista lá para Itatiaia, o cara vai fazendo as perguntas para forçar o cara a falar, tipo assim, ele ficou martelando ali para tirar esse tipo de declaração do jogador, né? E o marketing não fez, tipo assim, permitiu isso. Você pode chegar, pede a pauta, fala o que vocês vão perguntar, para evitar que isso aconteça, né? Ouvi o cara tá ali e já fala, olha, esse tipo de pergunta não, senão a gente vai ter que, né, tirar da entrevista aqui. Mas não, aparentemente eles deixam livre, não faz muito preparo, então não tem controle mais ou menos pro que vai ser falado. O que fica um pouco, não dá para entender, né? Porque, tipo, libera, tudo bem que a Itatiaia cobre, mas a gente toda a questão de ter um alcance maior, mas você vai pegar que, tipo, liberar para ele falar besteira com maior alcance, liberar para os caras, tipo, se fazer conteúdo para torcida que vê, eu acho que é melhor liberar para fazer coisa para torcida, ou pelo menos para os dois, né? O que pega um pouco assim, né? Eu particularmente acho que, assim, a entrevista dele foi muito boa, do Alê. O cara lá, o tal do Condé, Moné, sei lá, Mané, o caralho a quatro aí, é que foi um cara muito desonesto com o que ele estava fazendo ali, mas é o trabalho do cara também. Na verdade, hoje em dia, que a gente, por exemplo, a gente não tem sucesso porque a gente não gera polêmica. Hoje, o famoso caça-cliques é isso, é gerar polêmica. E o que é polêmica? É falar que o cara está indo para o outro time, está indo para o rival. Então, foda esse negócio também. Agora, para mim, o que tinha que ter acontecido depois dessa entrevista do Alê era simplesmente o América ter marcado uma entrevista do Alê no canal do América e pronto, acabou. Não é nem pedir desculpa, só o Alê falar, enalteceu o América e tudo mais. Eu acho que essas questões são muito delicadas, porque o primeiro a falar abertamente dessa questão do Alê foi o próprio Lisca, numa entrevista coletiva pós-jogo, em que ele nem questionado sobre isso foi. E ele, no meio da resposta dele, acabou falando que o Alê estava sentado lá na sala de imprensa, e aí ele brincou, falando que ele já pediu o Alê para ficar pelo menos esse ano, porque ele tem proposta, inclusive proposta do rival da cidade. Então, quem falou foi o Lisca. E aí, depois a gente querer, não é defender porque eu sou jornalista, não, mas crucificar o cara da rádio que vai lá e pergunta o que o treinador falou na entrevista coletiva, o cara tá mais é que certo. Se eu sou chefe do não sei nem se foi o Cadu Doné, eu nem escutei. Oi. Mas se eu sou chefe do Cadu Doné, e ele não pergunta isso aí, eu ia cobrar dele. Falar, por que você não perguntou sobre o cara aí pro Atlético, então, se o treinador dele falou na entrevista coletiva? Então deixa eu te posicionar, Wallace. A entrevista, a primeira pergunta do Cadu Doné, a primeira pergunta do Cadu Doné foi justamente essa. Se há o interesse do Atlético, se ele recebeu proposta, para ele falou. Valer, nessa primeira pergunta, ele foi muito bem. Ele falou que teve um contato do nem foi do Sampaoli, foi de uma outra pessoa, parari, pororô, ele desviou do assunto, e o assunto morreu ali, e continuou perguntas sobre o América, torcedores informando, inclusive o Alê falou que gosta de jogar, como segundo homem de meio de campo, segundo volante, enfim, foi. No final do programa, o programa deles tem mais ou menos uns 30 minutos, 35 minutos, no final do programa, aí sim, o Cadu Doné voltou na mesma pergunta a que o Alê já tinha respondido anteriormente, então aí que eu acho que é o errado do cara, sacou? Que é o famoso caça-clique. Era só o Alê responder do mesmo jeito. Sim, mas aí você tá falando... Já respondi. Sim, mas aí você tá falando de um jogador de futebol e de um cara que tá preparado, um jornalista, é diferente, sacou? Sim, mas o que eu discordo é do seguinte, aí sim. Porque um jogador deu uma entrevista em que ele deixou escapar uma coisa, aí é por causa disso a gente tem que tomar cuidado, tem que blindar o América sobre a imprensa. Gente, o América, nós não. Temos que... Não é dar graças a Deus, não, mas nós não podemos perder espaço na mídia, não. E de vez em quando vai acontecer uma escorregada dessa mesmo, de vez em quando um jogador vai falar uma bobagem, de vez em quando vai sair alguma coisa ali que vai virar polêmica, e se amanhã Itatiaia convidar, tem que ir de novo, não pode perder esse tipo de espaço, não. Nós estamos vendo um rival da cidade aqui, à beira da falência, e o cavalo passando arriado pra gente. Nós não temos que perder espaço de forma alguma. Eu concordo sobre preparar melhor, sobre, não sei se aconteceu esse preparo, mas falar, olha, como o Lisca falou, muito provavelmente vão entrar nesse assunto, então seja firme ao responder, porque se você falar alguma coisa enviesada ali, pode pegar mal com a torcida, concordo plenamente na questão da preparação, mas de fechar a porta, nós não podemos fechar a porta de jeito nenhum. Não, mas aí, não é fechar a porta, eu estou falando que para todos os justificativos que você consegue criar, pelo motivo que eles bloquearam, por exemplo, a participação de jogadores no negócio lá que a Seita queria fazer, que eu nem estou tão por dentro do que era. Mas permitir, e aparentemente permitir sem dar esse suporte, porque a única coisa que tem é você querer controlar a produção de conteúdo com a marca do América e querer evitar que seus jogadores falem alguma besteira. É a única razão que eu posso querer não participar de live, entrevista ou coisas que a torcida produz de conteúdo. E, né, se você vai analisando assim, ele vai e você vê que não teve tanto esse controle, porque não precisa ter tanto preparo. Não é fechar a porta, é só falar assim, olha, falou aqui e tal, não aborda mais, vai criar mal-estar o jogador com a torcida, até porque na época ainda da entrevista, ele vinha, tipo, tem uma parte da torcida que é meio pé atrás com ele, acha que ele não corre. Então, tipo assim, isso você criar uma satisfação ali que vai gerar um desentendimento e uma má produção do atleta, existe. Então, realmente, só fazer o preparo, que não foi feito. Então, não dá para entender porque de uma proibição. Eu acho, eu discordo, Felipe. Não dá para dizer que não foi feito. Pode ter acontecido, e o jogador, mesmo assim, como o Thales falou, com a insistência do jornalista, foi sagaz ali de perceber que ele poderia arrancar alguma coisa, mesmo assim conseguiu. Não dá para a gente afirmar categoricamente que não houve uma preparação do atleta sobre uma possível pergunta assim. Pode ter acontecido, mas mesmo assim, é igual quando você pega o Léo Passos e fala assim, ah, então o Léo Passos errou o gol, não treinou a finalização. Não, pode ter treinado uma semana inteira, e mesmo assim o cara chegou lá na hora e errou. Mas o que incomoda, nesse caso, pelo menos para mim, assim, eu concordo com o que você falou em termos de a gente ter que aproveitar os espaços que a imprensa abre para a gente, tudo, né, com relação, inclusive, à falência do rival aí. Mas o não só nesse caso do Alê, eu acho que isso é uma coisa que acontece às vezes com a gente. Então, se está acontecendo esse tipo de instrução, eu acho que ela não tem sido eficaz. Então, tem que ver o que está acontecendo, se os atletas estão simplesmente ignorando. Porque, assim, vez ou outra a gente tem uma declaração do técnico que incomoda um pouco a torcida, ou algum jogador que especula algo relacionado a uma especulação mesmo do rival. Então, uma coisa que acontece com certa recorrência, alguns tipos de declarações que incomodam a torcida. Então, se tem alguma orientação nesse sentido, para quem que vai dar entrevista, ela não tem sido eficaz, né? E se, por exemplo, eles têm limitado algumas entrevistas para a torcida, ou algo nesse sentido, porque vão fazer uma pergunta que vão deixar o cara desconfortável, seja lá o que for, que ou você tem que fazer um alinhamento desse com a imprensa também, de uma maneira geral, caso você não queira que seja abordado no assunto, ou que tem que trabalhar para que essas instruções, caso elas existam, que elas se façam valer, né? Porque é frequente ter alguma entrevista que incomoda a torcida. Claro que tem torcedor que é chato e acaba que nem sempre é uma coisa muito mais só de paixão. Só vê o lado ruim da coisa, né? Exato. Mas assim, que se faça valer essa orientação de maneira um pouco mais eficaz, assim. Porque querendo ou não, machuca a torcida. Eu acho que o patrimônio que o clube tem a certo aspecto é a torcida, então tem que dar uma preocupação um pouco maior para isso. O Lisca ontem, ele fez o programa com a camisa do América. É um programa de rede nacional, eu acho que tem até uma boa audiência. Isso aí é muito bom para o América. Quem é visto é lembrado, né? Sim, verdade. Essa é uma discussão. Eu concordo com o que disse o Lucas, porque eu acho que não está sendo 100% eficaz, é um fato. Mas aí tem que ampliar um pouco, sabe, a discussão, porque você pega, por exemplo, aí você vai fazer um trabalho de media training com o Lisca. O Lisca é um cara extremamente espontâneo. O Lisca é um cara que você vê que ele fala, ele não tem muito filtro. Então, conseguir domar um cara desse para que ele responda tudo dentro ali do, vamos colocar entre aspas, politicamente correto, nada que gere polêmica, não tem muito como, é da característica do cara, e aí eu concordo que de vez em quando vai sair uma merda, eu já critiquei aqui, de vez em quando ele vai lá e meio que dá uma jogada de culpa nos atletas, e isso respinga mal no elenco, então tinha que ser instruído sobre isso. O que eu não acho é que dá para colocar toda a carga, por exemplo, na assessoria de imprensa, como se qualquer coisa que, por exemplo, um Lisca fale, que seja um pouquinho fora da faixa, é culpa da assessoria que não preparou. Não, bicho, o cara tem a espontaneidade dele, o cara também é um profissional de futebol há muito tempo, o cara vai falar coisas que ele pensa também, não tem muito como controlar tudo, sabe? Controlar 100%, esse tipo de controle 100% não existe, não é que não existe só na América, não. Não existe em clube nenhum. O presidente do Flamengo, só para citar o que eu tô lembrando agora, o presidente do Flamengo deu uma entrevista essa semana aí falando um negócio sobre máscara, uma frase completamente fora do tom, que tira a máscara para tirar a foto e aí não respira. Um negócio que se passasse pela assessoria do Flamengo, obviamente isso nunca sairia para a imprensa, porque é óbvio que vai gerar um tanto de repercussão ruim, lógico que vai gerar piadinha e tal. O que eu tô querendo dizer é isso, que assessoria de imprensa de clube nenhum, de empresa nenhum, de lugar nenhum, tem 100% de controle sobre o que o jornalista vai perguntar e sobre o que o seu cliente vai responder. Não tem muito como. Existe também uma espontaneidade, que aí eu, como torcedor, eu inclusive gosto dela, porque hoje em dia é tanta entrevista chata que você pega e os caras respondem sempre a mesma coisa, e a gente reclama disso, que os caras sempre respondem a mesma coisa. Então, não sei, tem hora também que tem que ter uma espontaneidade aí. Você imagina o tanto que não deve ser bom fazer um programa do Decadentes com o Lisca? Que negócio mais bacana que deve ser? Tanta história. Agora, você imagina se antes dessa entrevista, a assessoria de imprensa senta com você, Thales, fala, Thales, você não pode falar isso, você não pode perguntar isso, você não pode falar isso. Não, não vai ficar legal também. Então, prefiro correr um pouco. Quem é a nossa assessoria de imprensa do Decadentes? Era o Alisson. Agora não tem mais essa porra, não, né? Agora a gente pode falar o que quiser dessa merda aqui, né? Foi extinto. Mas eu prefiro correr o risco de vez em quando ver um atleta do América, ou mesmo o Lisca, falando uma bobagem, eu sei que isso vai acontecer, do que botá-los numa bolha e completamente inacessíveis, porque isso também não é bom para o clube. Isso aí, deixa eu ler um pouquinho aqui alguns comentários, a gente ficou um tempinho sem ler. O Antônio Pinto, pelo YouTube, tá falando aí, LP7, isso é bom porque não podemos fazer nada, porque a gente não pode fazer nada, né? Acho que ele também não é fã da LP7, não. Crack LP7. LP7. O Augusto Rezende está falando do jogo do Sub-20 hoje, ganhamos 3-1, falando que o Cauê bateu o pênalti com classe e o Flamengo foi um mistão Sub-17, Sub-20. É o que sobrou. Bernardo Moreira está aqui, ó. Léo Passa está crescendo. Peraí. Léo Passa está crescendo demais, tem que ser titular hoje. Leonel Passos. Não, titular hoje pode, porque se hoje for titular hoje vai ser no PES ou então no FIFA, em algum lugar assim, aí tá liberado. Amanhã é que não pode. Amanhã é que não pode. E aí ele tá complementando, que ele fala, ninguém está fazendo mais que o Léo Pasto nos últimos três jogos, jogando na ponta. Jesus amado. Jesus. Por que a gente fazendo mais que ele? Bernardo, mesmo. Me permita discordar, viu? Não, não dá, não. Não. No último jogo, na ponta, ninguém fez nada mesmo, não. Então, talvez, ele ficou na média. Ninguém fez mais que ele. Ô, Bernardo, quando chega essa hora do domingo, Bernardo, tem que dar uma parada com o tóxico, porque amanhã é segunda-feira, já é dia de pegar trabalho, então dá uma parada. Para evitar a ressaca. Mauro Murim, o que houve com o Léo Passos? Mudou da água para o vinho. Ô, gente, não sei, eu não consigo ver isso, não. No máximo, ele mudou da água para uma outra água, mas... Um tanque de uva. Pode ser um vinho chapinha, mas ele realmente melhorou bem, assim, em vista do que ele apresentava, ele melhorou mesmo, assim. Ele agora, no último jogo, ele teve um lance que eu até comentei, que o pessoal falou assim, que ele fez um domínio muito bonito, cortou para dentro, chutou com a esquerda, ele tem conseguido fazer, teve um lance lá que ele deu até um chapéu num cara no ataque, assim, mas não é o cara que a gente quer como titular para a posição. Ele, de fato, se você for pegar em termos das apresentações de umas cinco rodadas para trás e dos três últimos jogos, de fato, ele melhorou, mas está longe de ser um jogador que a gente quer para ser titular. Cara, né? Uma vez na Federal, eu fiz uma prova além de 33, eu tirei zero na primeira prova. Aí na prova, assim, aí o professor falou que ele ia analisar a evolução. Aí na segunda prova eu tirei 3 em 33. Eu merecia ter passado, não merecia? Porque afinal de contas minha evolução foi sensacional. De 0 para 3 foi sensacional. Não, mas assim... É tipo o Léo Passos, cara. A comparação faz sentido. Mas é porque, assim, agora ele teve um lance que ele deu uma assistência para finalização, se eu não me engano, foi do Rodolfo. Ele tem conseguido dominar a bola. No jogo contra a Ponte Preta mesmo, por incrível que pareça, até três nomes improváveis, né? Mas o Léo Passos, Juninho e Diego Ferreira ali na direita estavam conseguindo tramar alguma coisa razoável. Assim, não é o cara que a gente quer para ser titular da América. Não é um cara que a gente entende como se for titular até o final do ano, a gente está tranquilo para o acesso. A questão só que, do que a gente tinha antes... Ele já melhorou, só que ainda não é um cara porque a gente quer para ser titular do time, não. E nem um cara que a gente tem que contar para alguma coisa, do tipo, se o Léo Passos estiver no banco ali, é um cara para mudar o segundo tempo se a gente estiver perdendo. Não, não é um cara para isso. É para compor elenco, sei lá, se alguém machucou, jogar 15 minutos, sei lá. Mas se a gente for comparar, pegar essa evolução dele, vamos colocar assim, ele evoluiu. Isso aí a gente tem que constatar, né? Só que não é uma evolução que faz ele ser um primor de atleta. É igual na biologia, ele evoluiu de bactéria para ameba. O lance na Itatiaia, o Adolfo tá falando que o lance na Itatiaia foi tão esquisito que até o Thiago tentou cortar, mas o Cadu da dó, né, insistiu. Realmente tá complicado. Mas vamos pra Bari Colatina, gente? Ele falou na Itália. É, mas é Itatiaia, foi a correção do texto aí, eu corrigi o corretor. Menino Adolfo tem crédito. Vamos lá, Colatina. Ó, vamos começar então pelo jogo com a Ponte Preta. E jogo assim é sempre difícil a gente eleger um Colatina, porque, poxa, né? Complicado, passamos de fase. Olha o Colatina da galera aí, ó. Nós perguntamos no Twitter, para quem não sabe, a gente pergunta lá sempre após o jogo. E foi eleito aí como Colatina do jogo Márcio Rezende com 50%, seguido da Covid com 27,3%, que não permitiu que nós fôssemos ao jogo. E beiradinha ali, Neto Berola e Léo Passos com 11,4%. Ô, gente, o Márcio Rezende conversou bem fiado nesse jogo, né? Por isso esse percentual alto, né? Como sempre ele faz. Ele fez o que ele faz de melhor, né? Falar merda na televisão. É. Cara, eu vou votar nesse jogo, vou votar no Berola. O Berola realmente não tá legal, o jogo dele é inefetivo, um caicai danado. Então eu vou votar no Berola. Felipe, seu voto? Putz, eu vou de Berola também. Tá difícil, né? Tá. Thales, seu voto? Ô, Jair, eu vou de Márcio Rezende, cara. Porque, assim, puta que pariu, a gente ganhando, o único time na Copa do Brasil, Mineiro na Copa do Brasil, o cara fazendo o que ele fazia, nem preguiça dessa imprensa nossa. Me desculpa, o menino Alisson, mas preguiça desses jornalistas, pseudo-jornalistas. Ele não é jornalista, ele é comentarista. É verdade. Lucas, seu voto? Eu vou votar no Berola. Porque de fato já não comprometeu porque a gente já tava, o jogo estava tranquilo para a gente, né? Mas Berola já não vem correspondendo, nenhum dos jogos que ele entrou ele tem feito nada para ajudar, assim, então, e nesse jogo foi manter a tônica de Berola. Ok, o Alisson, seu voto? Oh, primeiro, sobre o Márcio Rezende, vocês já repararam que eu acho que ele é o único ligado a um estado agora? Porque a Globo fez um esquema que agora é uma central da Apito, né? Então tem uns comentaristas gerais lá. E parece que só o Márcio Rezende que continuou nessa aí. Tinha que ter rodado, tinha que ter mandado embora um juiz que, como juiz, já era fraquíssimo. Um cara que tem nada a ver. Não é porque não é no jogo do América, não. Não é só porque é no jogo do América, não. Já vi jogos do Atlético, do Cruzeiro, outros jogos, em que ele briga com a imagem o tempo inteiro, cara. A imagem tá mostrando um negócio, tá todo mundo vendo que ou foi falta, ou foi mão, ou resvalou em alguém. E ele briga com a imagem, é um troço horroroso. Como é que ainda continua? Ô, Alisson, quando você se olha no espelho, você briga com a imagem? Não, porque é uma imagem que eu vejo uma imagem muito elegante, sabe? Muito sensual, eu diria. Então, eu não vou brigar com uma imagem assim. Você se olha com a luz apagada, é isso? Mas voltando ao Colatina, é Berola, tem outro não, Berola tá jogando mal demais. Então é isso aí, Berola ganhou um abraço do seu Alisson Fernandes, a Centrec. Lucas votou? Votou, ué. Na hora que estava bocejando, se você bocejou, voto aqui. Eu tenho certeza que o seu Alisson, quando ele tá com insônia, ele fica vendo programas antigos aí. Só pode. O último programa, inclusive, eu vi novamente para ver se realmente... Deixa para lá, bora. Segue essa porra aí. Bala da galera. Ganhou então o menino Berola, ganhou o Colatina. Um abraço do seu Alisson Fernandes, que na sorte que o Berola tem, vai render pelo menos mais uns 2 anos de DM. Você tá doido. Bala da galera. Bala da galera. Nós botamos também votação no Twitter, no jogo contra a Ponte Preta. E foi eleito aí ele, menino Diego Ferreira, que já frequentou muito o nosso Colatina, mas está aí com 64,6%, seguido de Alê, Rodolfo e Zé Ricardo. Bacana, menino Diego Ferreira. O Alisson, quer começar o bala? Sabe quando você fica sem nem entender o que, que aconteceu? Porque o Diego Ferreira é um cara, Jesus amado, bicho, sério mesmo, ele para mim... Nem para reserva serve, mas de fato contra a Ponte Preta algo de sobrenatural aconteceu naquele Independência. Sobrelateral. A jogada que ele fez ali, não sei se foi o segundo gol ou o terceiro, foi uma jogadaça, bicho. E ele realmente jogou bem. Como não teve outro que chegou perto, eu vou dar esse voto de confiança para ele sim, sem muita convicção, mas eu vou de Diego Ferreira. Isso aí, se fosse Leandro Silva ali, hein? Já imaginou? Não, vamos sofrer à toa, não. Lucas, por seu sorte, voto. O Alisson deu um abraço no Leandro, que ele tava devendo já desde o ano passado. Aí ele... Ele foi respirar novos ares. É. Lucas, seu voto. Eu vou votar no Diego Ferreira e vou falar que vivemos tempos estranhos, hein? Recentemente tivemos um Léo Passos aí ganhando bala, agora o Diego Ferreira. Mas realmente, Thales falando assim, paradigma. Thales falando paradigma. Mas, assim, jogou muita bola o Diego Ferreira. Irreconhecível. Geralmente a gente fala irreconhecível quando o cara joga muito mal. No caso, Diego Ferreira jogou muito bem. Que vejamos mais atuações dessas, né? Porque, de fato, a gente sente muita falta do lateral direito quando o Daniel não joga. E Diego... Isso, cara, esqueci o nome do rapaz. Do lateral do Mirassol, é Daniel mesmo. A gente sente muita falta dele quando ele não joga. E o Diego Ferreira jogou tão bem que eu até esqueci o nome dele, entendeu? Tá, seu voto. Eu vou dizer Ricardo, cara. Eu acho que o Zé Ricardo fez uma partida do caralho, anulou os caras da Ponte Preta. Muito da gente não ter passado nenhum tipo de aperto, o Cavicchioli não ter sido nem muito acionado, muito se deve ao poder de marcação do Zé Ricardo. Pra mim é Zé Ricardo. Show. Felipe, seu voto. Eu vou dizer Ricardo também. Vou contar isso nessa. Oh, bacana. Eu vou na mesma linha do Alisson, eu vou dar um voto aí pro Diego Ferreira, porque a gente já falou tão mal dele aqui, já ganhou tantos colatinas aqui com a gente, e tem que valorizar a partida que ele fez na terça-feira, embora realmente o jogo que o Zé fez foi muito bom também. O Zé esse ano tá num nível altíssimo, não tá tendo uma partida ruim, que a gente fala assim, não, mas essa tá ruim. Ele tá mantendo um nível esse ano muito bom, mas eu vou votar no Diego Ferreira também. Então, o Diego Ferreira foi eleito também pelo América lá, o destaque do... Arrumaram um patrocinador novo aí, o destaque blá, blá, blá, blá, blá, blá, é o Diego Ferreira. Se o blá, blá, blá, blá, blá quiser patrocinar o Decadentes, a gente fala o nome deles também, não é não? A gente fala sem ele patrocinar, eu não falo porque eu não tenho a menor ideia qual que é. Ah, que isso. Vamos lá. Jogo contra a Chapecoense. Chapecoense versus Amigos de Léo Passos. Colatina. O Colatina foi eleito aí nosso glorioso Berola com 39,3, seguido de Guilherme, LP7 e Lisca com 13,1. Então, engraçado, rapaz. O Guilherme merece o voto, o Berola merece o voto, mas eu vou votar no Lisca pelo banco que faltou. Faltou o Rodolfo machucou e a gente não tinha um cara para entrar de centroavante. Então essa formação de banco aí foi meio errada, na minha opinião. Então eu vou de Lisca hoje. Felipe, seu voto? Eu vou de Lisca. Muito pelas... as suas opções não foram as melhores pro banco. Achei que deixou a desejar. Eu acho que faltou rodar. O Rodolfo podia ter rodado mais nesses jogos passados, né? Arriscou muito, não só com ele, mas se colocar o Juninho também jogou todos os jogos, tá, pode estar forçando um pouco ele também, muito embora ele talvez não faça tanta falta assim. Então acho que por isso eu coloco ele como o Colatina. Positivo. Thales, seu voto? Eu vou de Lisca, cara. Eu vou de Lisca também. Não levar o Vitão foi cruel, foi cruel. E se não levar o Vitão já tá errado. Você colocar o Guilherme no lugar que seria do Vitão, de camisa 9, foi mais errado ainda. É o que eu falei no resumo, a gente não tinha poder de ofensivo nenhum. Lisca. Na minha opinião, como eu falei no começo do programa, na minha opinião, se fosse pra, já que o Rodolfo saiu, fazia mais sentido botar um Toscano de 9 do que o Guilherme. Não sei se joga ele não, dúvidas. Lucas, seu voto? Eu entendo todos os votos, mas eu vou de Berola de novo. Eu gostaria de ter votado no Lisca, principalmente porque eu acho que ele tá meio que matando o Guilherme, colocando ele como 9, na minha opinião. Assim, se for para entrar com o Guilherme, tem que meio que mudar o esquema de jogo. Já que o América não joga com camisa 10, né? E engraçado que ele fala nas entrevistas que o Guilherme é um cara de passe diferenciado, é o cara do último passe, mas se ele tá lá com camisa 9, ele tá para receber o último passe, não para dar o último passe. Né? E finalizar então, com qualidade. Então, acho que ele tá muito mal posicionado. Por isso que eu entendo. Então, enfim, mas apesar disso tudo, eu acho que o Berola está sendo uma decepção tão grande, vou fazer uma dobradinha de Colatina e vou botar no Berola de novo. Positivo. Warson, seu voto? Concordo plenamente com o Lucas e pelos mesmos motivos também vou de dobradinha nos dois jogos Berola. Acho que o Guilherme entrou mal, mas eu não vou botar essa culpa nele, tá chegando agora. O Lisca, para mim, eu não consigo ver mais como novidade o fato do Lisca estar colocando o Guilherme como centroavante. Para mim, ele já deixou claro que é ali que ele pensa o Guilherme. Se tá certo ou errado, é outra história, mas não adianta a gente ter muita expectativa de ver o Guilherme armando, jogando como 10. Acho que o Lisca não enxerga muito assim, não. Então, eu vou de Berola, que realmente é quem tem entrado pior no time. Ok, então nosso Colatina empatou 3-3, e entre Lisca e Berola, e os dois ganham um abraço do seu Alisson Fernandes aí no CT. Mas vai, no Lisca vai tranquilo, que no geral ele está fazendo um bom trabalho. Ele ganhou pelo jogo em si. E por último, bala do jogo contra a Chapecoense, na votação da galera, foi eleito aí uma votação apertada entre o nosso Pantera Negra, o Eduardo Bauerman, o nosso Zé Roberto, como eu chamado pelo narrador do Sport TV, também conhecido por nós como Zé Ricardo, com 41,9, Messias com 2,3 e Juninzete com 9,3. Juninzete nos grupos tem demais. O povo, o Juninho é um cara que divide opiniões. Os que amam mesmo. Mas ganhou o menino Bauerman, né? E realmente está fazendo um partidão, né? Mas eu, particularmente, nesse jogo, eu acho que assim. A gente enfrentou o ataque da Chapecoense. Não é um ataque ruim. Eu achei que tentaram, às vezes que tentaram, o Bauer estava muito bem posicionado. Então eu vou votar nele também, vou acompanhar a galera aí. Certo? Warson, seu voto. Eu vou de Zé Ricardo. Acho que muito do que o Lisca tem conseguido em termos de postura passa pelo Zé Ricardo. Quando o time está mais avançado e tentando sufocar o adversário, o Zé consegue fazer aquele papel bem. Ele consegue avançar ali na marcação e dar uma sustentação boa para a defesa. Quando a gente joga mais recuado, um pouco mais atrás, o Zé também consegue desarmar muito bem e, pelo menos esse ano, conseguindo resolver bastante aquela perda de bola boba que ele tinha, né? Então, até como voto de confiança, eu vou dizer, Ricardo. Positivo. Lucas, seu voto? Eu concordo que, no geral, o Zé Ricardo foi bem, Só não vou votar nele porque até foi uma coisa que o Alisson falou no finalzinho. Eu acho que no jogo contra a Chapecoense ele acabou entregando a bola algumas vezes para a Chapecoense e umas tentadas de virada de jogo desnecessárias, na minha opinião. É, eu acho que no desarme ele foi bem, só que teve duas situações que ficaram muito claras para mim, assim, que geraram uma situação de perigo muito grande para a Chapecoense. Foi numa tentada de uma virada de bola e o outro ele tentou dar uma cavadinha para achar, se não me engano, o Azevedo no lado esquerdo. Que Chapecoense foi com tudo e uma gera foi tiro de meta mesmo e na outra foi um escanteio que foi para Chapecoense. Então acho que ele nisso que ele estava parando de falhar, eu achei que no jogo da Chapecoense aconteceu algumas vezes, me incomodou um pouco. Eu vou de Messias. Eu acho que a dupla de zaga foi muito bem, mas eu acho que o Messias, eu acho que ainda foi em alguns lances mais decisivos. Teve um atacante da Chapecoense sair cara a cara com o Matheus e acabou que a bola nem chegou a pegar nele, mas ele conseguiu cercar muito bem. Eu acho que a zaga foi, nesse jogo, acho que ela foi providencial para a gente sair com o empate. E só uma coisa que o técnico estava chamando o Zé Ricardo de Zé Roberto, mas os caras da Chapecoense também, ele estava errando todos os nomes. Eu acho que todos os caras do ataque que pegavam na Chapecoense na bola, ele tinha o padrão que ele chamava a palavra, que era o Paulinho Mocelin. Às vezes era o Anselmo Ramon, às vezes era qualquer cara. Eu acho que esse cara que chamaram para narrar o jogo, coitado, ele estava mais perdido que tudo. Estava errando todos os nomes. Então, Messias. Thales, não fica mais feito que você já é, não, meu filho? Dá seu voto aí de bala. Eu vou de bala, eu vou no Messias do pagode. Messiasão é nosso. Eita, dois votos pro Messias, hein? Até agora tá ganhando. Felipe, seu voto. Vou de Messias também. Olha só, menino Messias ganhando seu primeiro bala na volta aí. Eu acho que ele não tinha ganhado ainda não, hein? Já tinha ganhado. Eu já ganhei um sanduíche dos dois. Ah, é mesmo. Não, pois é, mas sozinho não tinha ganho ainda não aí, ó. Não, eu tô fudido. E os caras tão bem entrosados, hein? Você tem um sanduíche no meio do entrosamento desse aí, eu vou falar com você que você tá ferrado. O que eu mais fiquei surpreso nessa frase é porque, assim, eu entendo, eu achei que pro Thales isso era um fardo, né? Mas ele falou que ele ganhou um sanduíche com o Messias e com o Bauer. Então ele gostou da parada. Me surpreendeu um pouco, mas é isso aí. Surpresa de hora. É isso aí. Surpreende é o fato dele tá fazendo o programa sentado. Uai, como é que o senhor agora entende anatomia, é isso? É? O senhor conhece? É assim, é? Safadinho, seu jornalista safadinho. Tá certo. Esse é o decadente, virou repórter do X-Video, só pode. Então, moçada, agora nós temos que. Quinta-feira nós temos sorteio da Copa do Brasil. Menino Alisson já me falou que é o São Paulo, né, Alisson? Ah, com certeza. Eu tô com o Thales nessa aí. É dolorido falar isso, mas o Thales nessa aí falou bem. Eu acho que tá na hora da gente. Eu sei que é importante a grana, mas eu tô com uma confiança legal de que se a gente pegar um São Paulo, por exemplo, que é um time grande, mas que não passa a melhor fase do mundo, né? Que dá os seus vacilos, acho que pode ser a chance da gente dar essa virada de página de confiança e conseguir mostrar para o restante do Brasil mesmo, de que a gente não está para brincadeira nessa Copa do Brasil, não. Se vier o Juventude, eu vou achar ruim? Não vou. Mas se vier o São Paulo, para mim também. Tá bem. Mais do que o São Paulo, aí eu já acho que é um desafio que talvez seja maior do que a gente precisa no momento. Você imaginou um Daniel Alves versus, sabe? Que desafio, hein? Mas o Daniel Alves está jogando de meia, né? Ah, é? Aí Daniel Alves contra Zé Ricardo. Ruim o Daniel Alves. Alguma preferência aí além do São Paulo aí, pessoal? Cara, eu entendo essa parada, realmente vai ser legal de a gente conseguir ver, a gente ver um América e São Paulo, um América e Flamengo, né? É legal a gente ver o América jogando, mas eu particularmente prefiro o Juventude, o Cuiabá ou até ali o Bragantino, talvez um Fortaleza, porque eu acho que, pô, é um caminho, querendo ou não, mais fácil ali, a gente chegar nas quartas de finais da Copa do Brasil ia ser do caralho. Eu só não sei porque o último jogo contra o Juventude em Copa do Brasil não foi muito positivo, né? O último jogo contra o Cuiabá em casa também não. Então acho contra que... o São Paulo também, talvez o último ali, se eles vão buscar contra o Flamengo. Tem que o Flamengo em casa foi um jogão, né? Na Série A. Então, mas mesmo assim, em termos de possibilidades, eu prefiro pegar esses times mais parelhos com a gente, tecnicamente. Eu não queria pegar um Flamengo pelo fator extracampo, cara. Jogo desse tipo, Copa do Brasil contra o Flamengo, eu não tenho, eu acho que o extracampo pesa demais. Então, preferia pegar até um São Paulo mesmo, mas um Juventude me agradaria bastante. Agora, tem uma questão, né? Os times da Libertadores, eu acho que muito provavelmente eles não vão com força total na Copa do Brasil. É, pelo menos os que têm mais chance de classificação, né? O São Paulo, nesse ponto aí, acho que tá meio perigando, tem alguns outros times ali que não estão com classificação encaminhada, mas talvez, se a gente pegar algum da Libertadores, pode ter esse ponto positivo. Os caras vão dar mais prioridade para a Libertadores. Eu acho que talvez o Flamengo, depois dessa aí, com esses jogos adiados e tudo, eles vão encavalar muita coisa no calendário para frente, eles vão ter que poupar forçadamente até, né? E os jogos que eles tiveram que usar o time reserva, assim, não foram muito bons, não. Eles tomaram umas chapuletadas, né? Então talvez seja uma boa, né? A depender de quando forem os jogos. Né? Agora, vocês têm noção da mudança de patamar? A gente tá aqui conversando e falando de Flamengo sem muito medo, falando de São Paulo também sem muito medo. Isso é algo para se registrar, cara. O tanto que vai mudando a nossa confiança, né? A cada fase que a gente passa aí. Na verdade, só bem rapidinho sobre a Copa do Brasil, os dois principais times da Copa do Brasil já saíram, né? Que era o Afogados e o CRB. Tem o Brusque também, né? O todo poderoso Brusque. A maior geração do Brusque. Foi garfado, viu? Já adianta aqui assistir o jogo e o Brusque foi garfado, senão teria passado. Tomou 5-1, né? Foi garfado. Ô, Lucas, não é assim, você tá beleza. Você como entendedor do futebol paulista, foi essa transação do Rodolfo a maior venda do Botuporanguense? Bom, é capivariano, então você tem informação que você trouxe já está equivocado. É a mesma coisa. Não, um é de capivara e o outro é Botuporanga. É diferente. Assim, duas cidades. Passou parte da grande Botuporanga. Bom, mas foi a maior venda da história do capivariano e gerou uma crise interna lá, porque o treinador contava com ele para o Paulistão na Série A3 ano que vem. Complicado. Isso aí. Bom, temos um programa então? Então, beleza? Sim, temos um programa. Todo mundo ligado, ESPN, Boston Celtics contra Miami Heat agora, viu, Thales? Está convidado. Quem quiser também vai ter um alviverde ali no futebol americano, Green Bay Packers contra o Saints, alviverde ali contra um preto branco, né? Então. É o Goiás, né? Jair, eu não sou de fazer isso ao final do programa, mas eu queria. Esse mês de outubro, o mês que tá entrando, eu completo 10 anos de casado, então eu queria dizer pra minha esposa que eu a amo e um beijo no coração dela. Ela não vai escutar essa porra mesmo, então foda-se. Agora tem que fazer um recorte disso e mandar pra ela não ter que ouvir essa bobajada toda de 1h20. Faz só um recorte disso aí, ô Jair, manda pra ela. Vou ter que fazer. Não, peraí, você vai fazer até de novo, que eu vou te colocar aqui no destaque. Faz favor que eu vou fazer um recorte aqui. Por favor, faça sua declaração de amor. Então, não é comum eu fazer isso. O programa terminando, esse mês de outubro, eu completo 10 anos de casado com a minha esposa, eu queria dizer a ela que eu a amo muito. E não vai ter outra pessoa que vai me aguentar, não, né? Beijo. Te amo. É isso aí, parabéns. Coraçãozinho. E ó, dia 17 de 10 aí tem Beitar Jerusalém contra Petach Tikva. Então dá tempo do Mateuzinho chegar em Israel pro próximo jogo. Eita, ainda dá pra comer um falafel antes ainda. Show de bola. Então, pessoal, estamos de volta domingo que vem, às 20 horas, para falar então dos jogos aí dessa semana. Amanhã contra o CRB e sábado contra o Guarani, não é isso? Então, grande abraço a todos. Boa semana. Até mais. Até mais. Um abraço. Valeu.